Val, após direto, Vitória da Conquista. Controle Salvador 1-19, decimal 8, Torre 1-8, decimal 6. Aciona 5025, 5489. Para o pushback, acionamento 694, portão 3. Tá, tá visual com tráfego cruzando a pista no site? Positivo. Gente, atento a possível série de turbulência, quando pronto tem livre decolagem. O vento é uma centena, corrente mais. 89, nível 200 para conquista, decolando da 10 com curva direita, saída Golia Val, controle 119-8, torre 118-6, transponder 5025, 5489. 3489, correto, chame pronto para a pushback saneamento. Camarada. 098 para o localizador, direita 050, informe estabilizado, desça para 2000. Direita 050, descendo para 2000, informará estabilizado, OTAN 3190. Na 6320, solo 51, libera a direita, chamando a 21 na décima 9. A liberar a direita, 219-6320. Decolado para Vera Cruz, na sua escuta, 500 pés. Fortaleza? Guarda 721, não guarda autorização de tráfego. Guarda. O 6721, pronto. Não, então 3566, pronto para a cópia. 3566, pronto para a cópia. Bruno 780, pista livre, pouso autorizado, copiou? Agora copiou. Livre pouso, 780. 9 autorizado, mantendo a proa, limite ao LAC. Limite ao LAC. Positivo, obrigado. Alfa, primeira esquerda via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ativo Alfa, Kilo, pátio 2, reportará para ingresso no pátio principal. Ok, o TAM 3566 autorizado, Aracaju nível 190, decola da 10 com a esquerda, saída Puca, Aracaju, contra 198, transforma 5020. Contagiamento correto na estipulação do táxi. Chamarei para o... Webjet 6721, pronto para cópia. 21. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Príncipe 50. Decola pistão 0, curva esquerda, saída Momo, G-Bit. Frequência do controle 119-8, código transponder 5556. Do... Fortaleza, nível de voo 310, Aperuísk 50, primeira curva à esquerda, decolando da 10, Momo, G-Bit é a saída, 198 o controle, 5566, aciona o transponder, 6721. Correto, na estação do táxi. Olá, tocou na parte do fundo. Para o táxi, gol 1394, com 174 a bordo, alternativa é Campinas, 4 horas de autonomia. 198, estabilizado, passando Dunas, visual com tráfego a 6198 é o número 3 para pouso, o altímetro agora é 69, aguarde pista livre. 1009, não. No momento. Positivo, reduzindo para 160, com 328. O 3 do Pátio 1. Chiliette, remonta no 3 do Pátio 1, o chinamento 320. Salve, boa tarde, 780. 1780. Boa tarde, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, táxi via Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Pátio 3, o Salavão entrando no principal. A gente mantém o ponto de espera, 1394. Mantendo. 754, foi direto Aracaju, chame Centro Recife, 1-2685, alterna 2545. Aracaju, Recife no 2685, no 2545, no 754. É, confirma no 754, voa Aracaju. Voa Aracaju no 754. Estação do centro no 754. Eu vou voar, vai chamar o centro, obrigado. Até daqui a pouco. No localizador, uma milha para a dona, gol 1328. 1328, complete o LS, chame Torre no 836, boa tarde. 186, boa tarde. Número 600 no solo 56, livre à direita, acima 1209, já livrando 1209 agora. 1209. Salvador, gol 1600, livrando. 1600, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporte para o ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para o ingresso no principal. 1600. Ok, frequência livre para cruzamento da Bahia, até a tarde. Oi, boa tarde, gol 1-3-2-3, vai passar o externo e mais uma milha e meia embaixo travado. Gente, 1-3-2-8, aguarde apenas a pista livre, altímetro B9. B9, gente, aguardando. No solo. Para ingresso no pátio 3, o gol no 600. Gol no 600, tá autorizado o ingresso via aqui no pátio 3, é pátio para ingresso no pátio principal. Porta para o ingresso no pátio principal, gol no 600. Solo Salvador, o Sagrante para o inspecionamento 09. Então 3566, no gate 09, está autorizado o reporte para o táxi. Autorizado, reportarei para o táxi, está 3566. 3198, 1209, só. 2109. Gol 1780, prossiga táxi em frente, gate 3. Pista 10, gol 1328. 1394, após a passagem do banheiro da companhia, ali mantém cabeceira na zero. Passagem da aeronave, ali mantém no zero, 1394. Pátio 3, pátio principal, vou mandar para 319. Gol 600, autorizado ingresso via pátio principal. Prosseguirá via Juliette para o gate 612. Via Juliette para o 612 no pátio principal. Gol no 600. 18, solo 01, na CM1, 21, na CM9. 219, obrigado, bom serviço. Solo Salvador, boa tarde, gol 1-3-2-8, livrou? Gol 1-3-2-8, prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, informaremos. O Otão 3198, mantenha a posição, aguarde para o ingresso no pátio principal. Mantenha a posição, aguarde. Tão 3661, salvo. Algum motivo votar em 3198? Sim, sim, o gate que eu, no qual o seu prosseguimento está ocupado. Ah, ok. Salvador, alcance 566 para o táxi, o meu BD 88, 3 horas, alterando a receita. Okay, copiado 88, 3 horas, receita, atualizado o táxi via Juliette Alta, para ponto de espera, pista 1-0. Não ponto de espera, torre no 8, desse bom, meu Deus. Via Juliette Alta, ponto de espera, 86, 3566. O gol 1328 no pátio 3, como número 2. Gol 1328, aguarde para ingresso no pátio principal. Guarda. 98, muito obrigado, muito boa tarde. Gol 1394. É o 5489 no pátio 3, é isso? Afirmo, pátio 3. Posição 5. 7, aguarde. Vamos lá. Após a passagem do aeronave da companhia, está livre ingresso para o pátio principal, hotel 8, 3198. 3198, foi modificado sua posição no momento, que aí pela infraero, o 1 estava ocupado e agora modificado para o gate 08. Após a passagem, prossiga via Juliette para o 08. Após a passagem para o 8, obrigado. Gol no 321, terá seguir a aeronave Airbus até a sua frente, prosseguindo para o gate 09. Sim. Prossegue para o 09, bom 328. 5489, autorizado PUS, pátio 3, reporte para o táxi. Vai para o táxi 489. Torre Salvador, boa tarde, Alta 3566, quarto de suporte para dar 1-0. Alinda, cola pista 10, vento uma centena, 15 nós. Alinda, cola na 1-0, Alta 3566. Salvador, o TREP 5489 para o táxi, com 5151 a bordo, 3 horas e 30, alterna Serra Bravo, Mike Kilo, Montes Claros. Eu tenho acompanhado Montes Claros, 3 e 30, 51, autorizado para seguir o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de pista 1-0, no ponto de torno 8, decimal 62. Juliette, Alfa, no ponto de espera, 118.6. Muito boa tarde, Webjet 5728 para Recife do 330 Centro de Novembro. Aqui é o Webjet 5728, autorizado Recife, nível 330, via 358. Decola pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponto 5032. Autorizado para Recife, nível 330, decola pista 1-0 com curva esquerda, né? Puca-Caracaju. Na 58198, controle 5032, no transponder 5728. Correto, na estação do Metax. Chamarei da estação do Metax, 5728. 3566. Controle Salvador, boa tarde, azul 4116, táxi nível 200 para 150, confirmação da Vega. 4116, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Chegada na área do nível 050, azul 4116. Está pronta a cópia completa? Ainda não. Se pudesse me adiantar só a saída, eu te agradeceria. Tá, ok. A 350 para Guarulhos, a saída prevista, a saída da El, após El, Leda, voa a posição Bidev. Ok, da El, Leda e Bidev. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Obrigado. Ok. Solo Salvador, Abjet 6721. Acionamento no portão 4, posterior pushback. Autorizado acionamento e pushback após para o táxi. Pushback, acionamento, Webjet 5728, portão 5. 5728, no gate 5, autorizado após para o táxi. Porta táxi, Web 5728, portão 5. TPC 489, está pronto, não pode esperar. Tripe Alinda Cola, vento a centena 29. Alinda Cola, de imediato, tripe 5489. Papapapá, Zulu, Juliette Guerra. Zulu, Juliette Guerra pra Valença, não é isso? Ah, sim. Qual é o Pátio 54? O Pátio 54 no PLB. Ok, Juliette, Zulu Juliette Serra, 1010 para Valença, decola da pista 17 com curva direita no corredor cheia caixa prego, frequência do controle 119, decimal 8, e o código transponder é o 0115. Autorizado Valença, 1010, da pista 17, curva à direita, controle 119, decimal 80, transponder 01. táxi do Romeu Norte, Bessemão da 12. Controle 19 da corda 11, agora controle 19 desse mal 8, por favor. 98, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, gol 1333. Gol 1333. Positivo, copia. Aprovado São Paulo com gol, nível 360, da cola da pista 10, curva à direita, saída da El, Pavel Leda, DCT Bridge, autozolino 6, BHZ, Prive, Pira. Controle 19, decimal 8 e próximo 5026. Com a possibilidade de coordenar o Alfa Romeo 363, a presente, atendendo agora 130. Aguarde. Roda 10, com curva direita, Dael Leda para Belo Horizonte, após Trive, direto, gol, transponha 5026, gol no 333. Tá, vamos lá, então decola a pista no zero, curva direita, saída Dael, após Dael Leda em boa posição, bridge, outros no 6, Belo Horizonte, Trive, Pira. Da decolada 10, com a direita da El, Leda, Brice, após Belo Horizonte, Trive, direto Pira, gol 1333. Correto, nós estamos no Webjet 6721, pode iniciar o pushback? Pode vir, eu posso para o táxi. Para o táxi 5728 Web, está com 1101 a bordo, 0350, alternando Salvador. Ok, a mensagem saiu simultânea, poderia repetir duas aeronaves transmitidas ao mesmo tempo. 5728 Web para o táxi, 101 a bordo, 3:50, Salvador Alterna. Copiado, Salvador 351101, autorizado para seguir o táxi via taxiway Juliette Alfa, no ponto de espera torre no 8, nesse mal 612. Juliette Alfa 186, boa tarde, 5728 Web. Sólogo 1924, autorização para Maceió, nível 350. Bono 924, autorizado Maceió, nível 350, via 358. Decola pistino 0, curva esquerda, saída pouca, transição Caju. Controle 19, decimal 8, código transitando 509. Autorizado para Maceió, nível 350, Aperuíto 58, saída pouca, Aracaju. Decola da décima, curva esquerda, transponder é 5011, controle de saída 1198. Google 1924. Correto, mais próximo ao meu táxi. Salvador, o TAN 3661. 3661, prossiga. Por gentileza, estamos no 01, precisamos acionar na posição posterior do pushback. O gate 1? Afirmativo. Ok, aguarde para iniciar. Tem uma aeronave já no setor no puxo, aguarde para iniciar. E só confirmando, troca sua saída para a saída coral após a decolagem. Quem é após a decolagem, curva à direita, saída coral. Afirmativo, após decolar de coral. Eu posso acionar em marcha lenta aqui na posição, senhor? Sim, pode acionar e já passar com o diretor de puxo. Afirmativo, obrigado. Dois oito, a linha decola, pista 10, metrô a centena, 29. A linha decola da 5728. Para o táxi, estamos com 140 a bordo, 3:30, alternando a Recife. Para ingresso. Isso, isso, a 3-0 prosseguiu o táxi via Índia Alfa até o ponto de estar 5-0, não ponto de estar a torre no norte, desse 62. Gente, Índia Alfa, 2862, né? Obrigado. Posso alinhar e pronto na carteira. Não sai de luz, vai tirar. Ok. Salvador, boa tarde, objeto 6721, aproximando do ponto de espera da 1-0. Objeto 5728, decolador 17, controle agora 198. 198, boa tarde, 5728. Admin 721, a linha e decola. 10, 21, 18. A linha decola pista 1-0, objeto 6721. Controle, muito boa tarde, objeto 5728, decolado na Pucaru. 5728, contato radar, sigou 330, saída Puca. 330, Puca. 5728. Diga. Ecos 1 November, posto seguro 085, decola da pista no 7 com curva direita inicialmente no corredor a checa Chapremo, frequência do controle 19.8, código transponder é o 0147. Confirma a frequência, Bruno, 621? 119-980. 980, forma clareza 2. Sim, grato. Azul 416, como recebe? Confirme. 721, contato radar, voo 310, saída Momo. 310, saída Momo, 6721.